Oi, gente. Tava aqui conversando com algumas pessoas. E o que eu tava conversando antes, eu ainda tinha sentido que não era para gravar. Então agora eu senti que alguém falou para mim, agora você grava. Então eu vou repetir o que eu estava falando para as outras pessoas que estavam aqui, até inclusive para os médiuns. Tudo que está sendo dito, não só através da Casa Plataforma de Oração, mas através de muitos outros canais sérios e que falam muito de reforma íntima, levem a sério. Muito a sério. Muito, gente. Muito a sério. Porque nós aqui na plataforma de oração, da Casa Plataforma de Oração, temos recebido muitas revelações, até mesmo em desdobramentos, do quanto que a situação está séria, não só no plano espiritual, como no plano físico também. E muito sério. Muito. A situação da humanidade, os mentores não estão exagerando, não. A situação da humanidade tá séria, muito séria. Então a espiritualidade está lutando pela humanidade, Deus está lutando por nós, está levantando muitos lugares que estão vindo com exortações. Tem lugares que vão fazer um trabalho de misericórdia, mas só que pela situação a qual está, é necessário também haver exortações para fazer o povo acordar, porque o povo continua dormindo, a maioria está dormindo. E cada dia que passa, cada momento que passa, a espiritualidade nos mostra o quão sério está a situação do planeta Terra, a situação de toda a humanidade desse planeta, de toda a raça humana. E muitos tentam tapar o sol com a peneira. Muitos tentam tapar o sol com a peneira. É como os mentores falam, aqueles que estão sintonizados com as trevas vão ser usados pelas trevas. Aqueles que estiverem sintonizados com a luz, estiver fazendo a reforma íntima, se melhorando, se dedicando, serão usados pela luz. Então chegou o momento, gente, que nós temos que escolher qual lado que nós queremos ficar. Qual o lado que você quer ficar? É simples assim. Chegou o momento de escolha. Chegou o momento de escolher ser joio ou ser trigo. Qual o lado que você vai escolher? Então, se você fizer a escolha de pertencer ao lado da luz, então faça a reforma íntima, se melhore. Se melhore. Porque tem muita gente que tá tapando o sol com a peneira. E não tá essas mil e uma maravilhas que estão passando para vocês, não. Não está mesmo. A espiritualidade maior tá numa luta ferrenha, renhida. Uma batalha intensa. Tensa que a gente não vê no lado espiritual. E que se a gente vê, a gente vai pedir para voltar. A gente vai pedir para ficar aqui que não quero ver nada. E até se for desdobrado, vai pedir para voltar para a cama. De tão sério que tá a batalha no plano espiritual. pelo momento ao qual nós estamos vivendo. E a coisa está muito séria na política, muito séria nas religiões, muito séria nas famílias, muito séria em comunidades e países. Séria mesmo. Por que que eu estou falando isso? Porque ultimamente, nós aqui da plataforma Cada Médium, nós estamos sentindo muitas coisas de uma forma intensa. E há muitas revelações que estão vindo até nós, que a gente não procura não. Deus mostra pra gente. Deus traz até a gente. Deus está mostrando pra gente o que está acontecendo. Aquilo que está no culto, Deus está mostrando pra nós para testificar nossa fé. Para nós continuarmos na nossa posição e não esmorecer, como teve muita gente dizendo assim, vou fazer de tudo para destruir o trabalho de vocês. O trabalho não é nosso. Aí é que está. O trabalho não é nosso. Nós só fomos chamados. Só fomos chamados para ser um instrumento. O trabalho, ele é de Deus, ele é da espiritualidade. Então, não é conosco que você vai se entender, não. Não é conosco, não. Isso você pode ter certeza. Uma vez Deus disse assim para mim. Eu passei por uma situação e Deus disse assim para mim: filha, nesta peleja tu não tens que pelejar. Fique na posição de guerra, mas quem vai batalhar sou eu. Falou isso para mim. Passou tempo, passou anos, e eu não imaginava que as coisas fossem acontecer da forma como aconteceram. Eu não imaginava. E realmente, eu não tive que pelejar. Ele ainda disse assim para mim: tu tão somente colherá os despojos. E realmente foi. Eu não movimentei um dedo, uma palha. Eu não fiz nada. Fiquei em posição de oração, fazendo a obra de Deus. Fiquei na minha posição, como Deus estava requerendo. E Deus fez uma mexida tão grande, mas tão grande, que as coisas aconteceram sem que eu não imaginasse. Então, qualquer um que se levanta contra uma obra que é levantada por Deus, quer seja a casa, plataforma de oração ou qualquer outra, não se levanta contra os médiuns daquela obra, não se levanta contra a casa. Não ache que você estará nos enfrentando, nos prejudicando. Ah, não. Sabe por quê? Daqui a gente não leva nada. Nosso reino não é daqui. Nosso reino não é deste mundo. E se existe alguém a qual nós tememos, entenda bem por temer, é confiar. É respeito. Esse alguém é Deus. É a espiritualidade maior. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqueles que se levantam contra uma casa séria, com um propósito, como muitas estão sendo levantadas por aí, e que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Muitos lugares estão sendo levantados para fazer o mesmo que a casa plataforma de oração está fazendo. E vocês saberão. Vocês terão noção, vocês saberão. Porque vai chegar até o ouvido de vocês. Vai chegar. Então, gente, se dediquem. Se melhorem mais do que antes, muito mais, muito. Se unam, não persegue o teu irmão, não. Se une com ele, vai ajudar, que é melhor ensinamento do que apóstolo Paulo ensinou. Que saiu pregando e não ia sozinho, sempre ia com um para ajudar, para auxiliar. E esse ajudar é até os da sua casa. Não critica, não julga, não. Se tem uma religião diferente, respeita. Mas ajuda. É assim que se evolui. É ajudando, é auxiliando. É esse momento. Quer fazer a obra de Cristo como? Atacando o outro? Quer fazer a obra de Deus como? Se levantando contra o irmão? Tacando pedra? Jesus disse, quem não tenha pecado que atire a primeira pedra. Aí chega a gente que quer tacar a pedra no outro, sendo que nós somos tão errados quanto ele. Somos tão pecadores quanto ele. Lembra que teu telhado é de vidro? Lembra que quando bateu uma chuva de granizo, vai quebrar tudo. E se alguém tacar pedra, vai quebrar. E a mesma pessoa que você ataca, lembra o seguinte: você não sabe o dia de amanhã, porque amanhã Deus pertence. Essa mesma pessoa que você jogou no chão, que você atacou por não compreender, por não entender nem o ministério dela, essa mesma pessoa lá na frente, quando você menos esperar, é ela que vai te estender a mão. É ela que vai te ajudar, até na sua família. Então, gente, o momento é de união, o momento é de fraternidade. O momento não é mais de separação e nem de distinção. Não é mais momento de separação. Muitos lugares estão falando isso, união, vocês só vão vencer essa guerra na união. E o que que a gente faz? E o que é que a gente faz? O que é que você faz? Coloca a mão na tua consciência e vê o que que você faz. Preste atenção. Que a situação, volto a falar, é delicada. A gente está vivendo a nossa vida, vocês estão passeando, estão aí na sua casa. Dorme, bota a cabeça no travesseiro, come, vai para o seu trabalho. E e não tem nem ideia do que está acontecendo. Sabe por que não tem ideia? Porque a maioria não está sintonizado com Deus, então não sente o que a gente sente. Não sente. Se tivesse sintonizado com Deus, verdadeiramente com Deus, tivesse unido com Deus, estava sentindo e estava compreendendo todas as mensagens de exortação, não só daqui da casa, mas de qualquer outro lugar que é passada. Então a falta de ligação com Deus, a falta de intimidade com Deus, porque tem que ter intimidade. Não adianta só estudar. Tem que ter intimidade. Intimidade é através da reforma íntima, através de você se conhecer. E é através também da oração. Vai para o teu quarto e ora até você escutar Deus falando contigo. É assim que se faz. É insistir. Porque Deus é insistente. Deus tanto é insistente que Ele está lutando pela humanidade até hoje. E continua lutando. E o que a gente faz? Busca, não escuta Deus falar, desisto. Como é que você conhece o teu marido, a tua mulher? Como é que você conhece teu colega de trabalho? É intimidade. É compartilhando a sua vida profissional com ele. É compartilhando a sua vida com ele, a sua vida íntima com ele. É assim que se conhece a Deus. É assim que se cria intimidade com Deus. É sentir Deus dentro de você. É sentir a centelha divina dentro de você. É buscar por essa centelha. É dessa forma. Muitos estão aí, não tem nem mais intimidade nenhuma com Deus, porque já perdeu aquela chama que arde lá dentro. Que quem sente isso sabe muito bem do que eu estou falando. Que sente. Sente Deus, sente aquela chama no mais profundo do teu ser. E quando você busca, você sente. Você sente Deus ali dentro de você. Agora, quem se afastou de Deus, busca, busca, busca, busca. Alimenta muito mais o ego, a vaidade, a soberba, a ganância, a luxúria, a inveja. Lembram dos 7 pecados capitais? Pois é. A gula. A gula, gente, não pense que é só com relação à comida, não. Não pense que é só com relação à comida, não. É muitas outras coisas. Então, gente, é momento de despertar. É momento de despertar. Chega de dormir. Vamos acordar. Acordar para o que está acontecendo, para a verdadeira realidade. Para o que está acontecendo quando Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Muito mais. Porque, como eu falei para vocês, teve coisas que Deus nos mostrou, que Deus trouxe até nós, revelações, para a gente poder entender a forma como nós estamos sendo usados e confiarmos. Então, são verdades que estão vindo até nós e que está nos libertando. Então, entendam bem a profundidade dessa palavra. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Analisem bem, porque ela vai muito além, muito, muito além do que se imagina, do que se pensa. Então vamos seguir firmes, adiante, fazendo a nossa parte para que, quando chegar o grande dia, que esse dia vai chegar, e não está longe, não. Não está mesmo. Já foi dada a mensagem aqui. A mulher grávida, já cessaram as dores do parto. A criança vai nascer. Recado está sendo dado pela espiritualidade para que a gente possa acordar. Só não enxerga isso quem não quer. Quer continuar na zona de conforto. Porque é preferível ficar na zona de conforto, porque fazer reforma íntima dá muito trabalho. Muito. É difícil. É doloroso, é árduo, você chora, mas vale a pena. Vale a pena porque é nisso que a gente escolhe com quem a gente sintoniza. Nós escolhemos quem nós queremos ser, joio ou trigo. Esse é o momento. E o que, que você quer ser? Qual o lado que você escolhe? É isso que Deus tem falado para nós. Por Deus, todos nós seríamos trigo, mas Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. Ele envia os seus. Ele envia os seus servos, tanto desencarnados quanto encarnados, e até os encarnados que Ele envia, e até os desencarnados escolhem o caminho. Até esses também estão escolhendo, estão fazendo suas escolhas, e a oportunidade está sendo dada, não é só para nós encarnados, a oportunidade está sendo dada para muitos espíritos desencarnados, perdidos, que estão nas trevas da ignorância, porque não conhecem a verdade. Até para esses a oportunidade está sendo dada. Então esse é o momento ao qual nós estamos vivendo. Esse é o momento. E o que você escolhe? Nós fizemos a nossa escolha. Passando pelo vale de ossos secos, passando pelo deserto, pisando espinhos. Nós vamos continuar caminhando. Porque escolhemos ser trigo. Escolhemos a luz. E não importa quantas vezes Deus tenha que enviar os seus para nos exortar. Porque se Deus ainda está me exortando, eu agradeço muito. Muito. Porque é sinal de que Ele ainda está lutando por mim. É sinal de que Ele não me esqueceu. Então, enquanto Deus estiver me exortando, eu vou continuar me dedicando para melhorar e eu vou ficar muito alegre. Muito. Porque no dia que Deus se calar, aí sim. Aí sim. Eu vou me preocupar. No dia que eu não escutar mais a voz de Deus através de quem quer que seja, de um espírito incorporado no médium, do próprio médium, da própria pessoa, me exortando, eu vou me preocupar. Porque enquanto Deus está me exortando, é porque eu ainda tenho chance. E eu vou agarrar essa chance com tudo. E vou me dedicar ao máximo para me melhorar. Que eu volto a dizer. Porque no dia que Deus se calar, aí eu me preocupo. Eu me preocupo mais com o silêncio de Deus do que o homem possa fazer. Me preocupo muito mais com o silêncio de Deus do que o homem pode fazer, do que o homem pode tentar tramar. E para Deus continuar falando, nós temos que fazer a nossa parte. Para a gente continuar escutando Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Eles têm dito o tempo todo aqui através da plataforma que a bomba vai estourar. E eu até falei isso hoje. Essa bomba, ela é muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina. Ela vai além e a gente não tem nem noção. E já foi dito. Então elevem suas vibrações. Agarrem essa chance que vocês estão tendo. Todos nós estamos tendo. Faço a parte de vocês. Se melhorem, se dediquem. Não fique chateado porque recebeu uma exortação. Ou porque aquilo que foi dito é contrário do que você aceita. Escuta a mensagem. Porque sábio é aquele que sabe escutar. Não é aquele que sabe falar. Sábio, o melhor, maior sábio é aquele que escuta. Porque ele escuta que ele pega muita coisa para ele mesmo. Esse é o maior sábio. Não escutem as mensagens. Não se sintam ofendidos. Nós aqui tão somente estamos sendo instrumentos de Deus. Não é só para vocês, é para nós também. Porque nós somos muito cobrados. Muita coisa. Porque um trabalho de exortação ou um trabalho de libertação, como eu costumo dizer na religião evangélica, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Porque se ele for feito de qualquer maneira, se você estiver de qualquer maneira, se o profeta ou o médium não estiver na posição com Deus, Deus cobra. A espiritualidade maior cobra. E muitos de vocês que estão escutando sabem disso. Sabem que trabalhar com Exu não pode estar de qualquer maneira. Principalmente com Exu de lei. Sabe que para trabalhar com Xangô não pode estar de qualquer maneira. Tem que fazer muita reforma íntima. Porque se não fizer, como diz, já tudo da minha vida deu para trás. Porque eles cobram. Eles cobram. E vocês sabem disso. Cobra mesmo. Então escuta essa mensagem que está sendo gravada hoje, como muitas outras. E presta atenção no conteúdo da mensagem, naquilo que você precisa melhorar dentro de você e que você sabe o que que é. Só que você não dá o braço a torcer. Nem para você mesmo. É difícil isso. É um processo. Eu fico olhando a imagem. E quando você olha a imagem, você julga. Pelo costume, pelo hábito, pela doutrina, pela religião, você julga. Bota o fone de ouvido, escuta a mensagem. O que que custa fazer isso? Eu, quando vou assistir mensagens de muitos outros canais, é isso que eu faço. Eu não olho a imagem. Eu presto atenção no conteúdo da mensagem. Eu boto o fone de ouvido e deixo o celular ali e fico com o olho fechado, prestando atenção, escutando a mensagem, sem olhar para ver, ah, se é espírito tal, não sei o que, ah, não pode, não pode, nananã. Eles nos ensinam que a mensagem que vale muito mais, até mesmo uma mensagem, mesmo que não tenha um espírito incorporado ali, ou canalizado, às vezes o próprio médium, ele traz uma mensagem instrutiva. Então escuta a mensagem de qualquer canal que seja. Não ataque. Não agrida o seu irmão, não agrida. Escuta. É diferente de quando Deus usa os seus instrumentos para poder exortar. É diferente. Agora nós, no nosso livre-arbítrio, sermos juízes do nosso próximo, julgar e condenar é totalmente diferente. Só quem tem essa autoridade é Deus. Até mesmo o homem da terra, até mesmo um juiz, ele só pode fazer o que ele faz porque Deus permitiu. E isso porque Deus instituiu a lei do homem para colocar ordem nessa casa planetária. Então Deus usa a lei do homem para se fazer cumprir a lei dele. Assim como Deus usa a lei da natureza para se fazer cumprir a lei dele. A lei de Deus. temos que pensar muito nessas coisas, gente. Temos que pensar. Eu não vou falar mais, porque as mensagens já foram dadas nos outros vídeos. Se quer entender o que eu estou falando, assista as outras mensagens e assista as próximas que virão. E coloque em prática. Graças a Deus.